contundente, seja qual for o objetivo. Sei que não causará efeito nenhum ao inimigo, que é sem escrúpulos algum nessa guerra. Desleal e sangrentar, que deixou várias sequelas. Eles se sobressaem pelo poder de manipulação. Iludem sem dó, com uma única intenção: te destruir, me destruir, esse sempre foi seu foco. Querem rasgar nossa carne e quebrar nossos ossos e manter a aparência, antes até se preocupavam pra parecerem os mocinhos no confronto inevitável. E acontece a luz do dia no Brasil inteiro. Impõe o meu escudo, minha espada e o desejo de morrer pela causa, se assim for preciso. Final apocalíptico, como descrito no livro. Trombeta soa, um sol escurece, se inicia o levante. E branco de na arena desafiando o gigante. Nada é como antes, ouço sinos cintilantes por apenas uns instantes. Um brado retumbante, aviso aos navegantes: sejam perseverantes, por sua honra sigam desafiando gigantes. Nada é como antes, ouço sinos cintilantes por apenas uns instantes. Um brado retumbante, aviso aos navegantes: sejam perseverantes, por sua honra sigam desafiando gigantes. Achou que seria fácil, só que você perdeu. O placar inverteu, o gigante agora sou eu. Li o Ateneu, nem percebeu que eu não estava só. Nunca subestime o filho do seu bodyguard. Desafiando os gigantes eu aprendi. Se aceitar a derrota é só isso que vai conseguir. Quer saber? Sabe o que rege minha vida? O amor que cura com ação, barro e saliva. Então eu te pergunto, o que é ser grande? As palavras são simples, mas o exemplo é gigante. Por mais que eu seja audaz e eficaz, todos os dias implacavelmente tentam tirar minha paz, exaustivamente derrubar minha fé. É nesse momento que devemos nos manter em pé. Vitória triunfal emocionante, desafiando e o melhor, vencendo gigantes. Nada é como antes, ouço sinos cintilantes por apenas uns instantes. Um brado retumbante, aviso aos navegantes: sejam perseverantes, por sua honra sigam desafiando gigantes. Nada é como antes, ouço sinos cintilantes por apenas uns instantes. Um brado retumbante, aviso aos navegantes: sejam perseverantes, por sua honra sigam desafiando gigantes. Mas teve mano que me entendeu e teve o que me traiu, mas tem pedaço que é meu no bolo e no pudim. A comunicação faz a conexão. Até todos os irmãos de cor tomaram o comando. Trampando, cantando, jogando, correndo, lutando, ganhando, perdendo esse ponto. Que ser o que a gente é na verdade é ser feliz, assumir a verdadeira identidade. Tem uns irmãos que trocam a cultura por classe, mas nós que bancamos a nossa própria liberdade. Chegamos pra multiplicar, não pra competir. Quando a gente se alinha, a casa dos caras cai. Partido então não há de conspiração. Nós não adere o sistema, eles não tocam o nosso som. São Paulo, calor e garoa, aciona a molecada, nosso ouvido soa. O rap veio, abriu horizontes, tirou uns da cadeia, evitou de um monte. Fez uma raça se sentir 100%. Neguinho não era nada, hoje tem talento, que adquiriu meu conhecimento, reviu seus conceitos e personalidades. Mensagens, não palavras ao vento, e com o tempo canta sua liberdade. Nada é como antes, ouço sinos cintilantes por apenas uns instantes. Um brado retumbante, aviso aos navegantes: sejam perseverantes, por sua honra sigam desafiando gigantes. Nada é como antes, ouço sinos cintilantes por apenas uns instantes. Um brado retumbante, aviso aos navegantes: sejam perseverantes, por sua honra sigam desafiando gigantes. Quantos manos estão no crime pensando em parar? Quantos manos estão no tráfico e pensam em largar? Quantos de nós preferiu se render ao hip hop ao invés de carregar na cinta uma Glock? E ainda assim somos guerreiros em franco combate. Dia após dia, olha nós nos debate, tentando analisar os estragos que o sistema causou, principalmente no que diz respeito à autoestima do nosso povo, que se deteriorou ao ponto de nem querer ir pra luta. Ganhar as mentes realmente é o que está em disputa. Pois um homem sem opinião jamais se recruta. Gigantes da comunicação, filhos da... Eis-me aqui na linha de frente com os meus guerreando, perdendo muitos em combate, mas seguimos lutando pelo que acreditamos a todo instante, e aceitamos voluntários a desafiar gigantes. Nada é como antes, ouço sinos cintilantes por apenas uns instantes. Um brado retumbante, aviso aos navegantes: sejam perseverantes, por sua honra sigam desafiando gigantes. Nada é como antes, ouço sinos cintilantes por apenas uns instantes. Um brado retumbante, aviso aos navegantes: sejam perseverantes, por sua honra sigam desafiando gigantes. Obrigado, Fish, geração rap. Obrigado, Jeff, face negra. Obrigado, branco.